Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, o programa no Canal 2 que lhe traz, aos sábados e aos domingos, entre as 12h30 e as 13h, música instrumental. Ora, hoje, entre as 12h40 e as 13h10 aproximadamente, música instrumental. E iniciamos com Um Homem e Uma Mulher. É como se chama esta música que abriu a edição da Nota 7, que vamos então escutar. Ora, hoje, no nosso programa, hoje e amanhã, vamos trazer aqui temas de uma coletânea em espanhol, uma coletânea que reúne os 100 grandes êxitos da música instrumental. E vou explorá-la por um motivo muito simples, porque realmente tenho aqui melodias impressionantes. Melodias, umas compostas para esta coletânea, outras aproveitadas para esta coletânea, mais recentes, mas outras ainda mais antigas. Por exemplo, vamos ficar com Hoy Llueve Por Ti, uma música recente também. Recente, enfim, quando o lançamento desta coletânea, há alguns anos, em 2005. E para ouvir logo depois, Cantilejas, numa versão mais antiga, aliás, pela própria gravação, irá notar-se que é uma gravação mais antiga e não uma tão recente que reporte já ao terceiro milénio. É uma versão também instrumental e é com ela que vamos iniciar, ou continuar, melhor dizendo, mais um Nota 7. Daqui a pouco vou trazer-lhe mais alguns temas desta mesma coletânea, os 100 grandes êxitos da música instrumental. Giovanni Vivanco é o próximo intérprete que vamos ouvir. Desta vez ao piano, com o tema Quiero Amanecer Con Alguien. Chama a atenção para o facto deste nome, como outros que aqui ouvimos e iremos ouvir, pode não ser exatamente o título original, mas sim uma versão traduzida, já que estamos a falar de uma coletânea em espanhol, uma coletânea espanhola que reúne os 100 grandes êxitos da música instrumental à escala global. Aqui é interpretada por Giovanni Vivanco, mas não posso dizer-lhe com certeza qual é o intérprete original, se é ou não este pianista italiano, Giovanni Vivanco. Iremos então ouvir esta música, recordo o nome, Giovanni Vivanco, o tema Quiero Amanecer Con Alguien. É assim que vamos seguindo a nota 7 de hoje. Finalizamos esta edição com mais dois temas, primeiro de Diego de Cosio, o tema Love Story. É bem conhecido, é uma versão aqui interpretada à guitarra. É um tema lindíssimo para ouvir nesta edição do Nota 7, para finalizar, Vuelve-me a Querer, um tema que é aqui também interpretado à viola por Chamin Correa. É desta forma então que fechamos as portas de mais a Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, volto amanhã às 12h30 para mais um momento radiofónico de música instrumental. Fique bem, boa tarde e até amanhã.